privilégio daria? Quem diria? No meio de tanta trairagem sobreviver. E agora você vai ouvir minha voz, filho da puta. Vai se corroer até umas horas, ó. Quanto cê custa, cuzão? Quem diria? No meio de todos vocês, que daria até o rabo pra brilhar, ó. Eu, Maurício DTS, pros louco e vagabundo. Pode vir, carai, que é desse jeito. Os olhos fecham no meio do fogo cruzado. Essa porra é uma guerra, eu tô preparado. Dá meu fuzil, meu colete, a prova de Glock. SP selva de merda, sobrevivem os fortes. Eu quero é a elite pra sangrar. Se desacreditar, eu vou furar no AK. Dispensa o cheque, patrão, cadê os dólar? A sentença tá aqui, nas 20 da pistola. O louco aqui é venenoso, rancoroso, fel amargo. Explode a sua cabeça, espalha no asfalto. Na porta da escola, sequestra o seu filho. Na fita de vídeo, tortura a domicílio, doutor. Filho da puta, o que pesa mais? O sangue do refém ou os bens que você traz? São Paulo é uma merda da qual eu sou herdeiro. Você não é o último, nem eu sou o primeiro. Deus no morro. Deus no morro. Deus no morro. Deus no morro. A chance de eu ser rico no Brasil é remota. Na escala de uma 10, 4 é na coca. Se não for pelo tráfico, é na cena do louco. Naquela que um gerente sangra feito um porco. O inferno aqui é tenso de Natal a Natal. Se quer roupa, quer comida, alguém sangra no final. Ação contracenando, eu por mim, Deus por todos. Até a última consequência, render só se for morto. Não tenho olho azul igual do Falabella. Não pouso pro outdoor, não sou ator de novela. Herdeiro de império, júnior de renome. Sorte é pra mulher que tem a bunda grande. A mídia me procura porque eu vou ser ibope. Tomando o distrito, socando a tropa de choque. Não corre porra, não teme, mete bala na PM. Estrala logo o fuzil, mete bala na civil. O sistema que me fez agora quer me destruir. Juiz, promotor, a sua cara é aplaudir. O moleque de tocar no farol, na louca. Engatilhando, socando o aço na sua boca. Enquadrando seu filho, parado em um farol. Ele com o cu na mão, moleque louco de pó. Sem massagem, sem dó, pior que isso eu sou. Transmissor do ódio, órfão de amor, de amor. Mas aí, deixa eu ligar meu parceiro no confere. E aí, Sansi, o que você tem a dizer? Ixi, falar mais o quê, Jô? O que eu tenho a dizer é isso aqui, ó. Ação se intensifica, primeiro P, depois 2C. O fator surpresa que só Jesus Cristo podia prever. Gladiador do inferno, somando apenas mais um. Na lata paulista do crime, vestindo um colete, portando um uru. Realidade perversa, ele te confessa depois das costas. Vela por mim, meu AK, porque sabe lá Deus não morre a coca. Rebook, ciclone, clomaster, golfe do vidro, fumê. Dão, rua de cadela, mais bela das belas, uma pá querem ser. Um soldado no morro, dois kamikaze no gueto. Três, o boy da Suzuki, mas se cochilar é daquele jeito. No meio dos peitos, sua cota na terra acabou. Eu não, nasci pra semente, tenho 20 no pente, se for demorou. Demorou. Deus no morro. Deus no morro. Deus no morro. Deus no morro. Novela, pornô, cinderela. Cheira comigo que eu cheiro com ela. Eu tenho ela, quer, venha que vier. Assim que é, sou Deus da branquela. Justiça é falha, no morro canalha. Morre implorando socorro. O crime é navalha, que não aceita falha. Falou o Deus branco do morro. Misericórdia no morro não tem. Não espera pro Cristo que Cristo não vem. O que é forte, o time é pesado. O crime é o crime, falou José Mário. Mário, Mário, Mário. Essa hora os boy entram em dungeon. Quer saber quem eu sou? Então boy, quer saber? Eu vou falar. Sou aquilo que você criou. Sou aquilo que o sistema criou. E hoje descarta. Preto no gueto, camisa 9 no time do morro. Daniel Sansi, sai da frente que sou eu de novo. Salve os guerreiros que aqui não estáis. Não anda de cima, descanse em paz. Porque a certeza de A e de B, semente eu não sou, então sem temer. Mas liga os irmão, liga os parceiro, que conhecimento é melhor que dinheiro. E deixa pra mais, queira, gire, se quer guerra terá. Pode vir, pode vir. Deito com a paz, se o mundo me faz. Elo gentil nessa terra, se quer pra refém, violento pra quem? Acordo já pronto pra guerra, que nela eu vou pá. Morrer ou matar, não ponho a fé, só vim testar. Que sem dó, sem remorso, no meio do globo, SPPC. Segue o Deus do humor. Deus do humor. Deus do morro. Deus do morro. Deus do morro.